esse é o Zoom Movimento. O clube tá bombando, tá lotadão. As gatas descendo até o chão, descendo até o chão, se quebrando. O clube tá bombando, tá lotadão. As gatas descendo até o chão, descendo até o chão, se quebrando. Não paro de beber, queria, mas não consigo. Os graves entram na mente, me deixa possuído. Festejando com o meu povo daquele jeito. Pra quem não gosta de nós, levanta o dedo do meio. Porque com um arrombado tem que ser desse jeito. Meu time não tem medo, parte pro arrebento. Quem curte também não, igual a nós, só tem respeito. Sem preconceito, mas mesmo não tendo treta, fique atento. Com inveja, polícia, tem que ser ligeiro. Fique longe, não faça guerra, pra não ser vítima dela. O clube tá bombando, tá lotadão. As gatas descendo até o chão, descendo até o chão, se quebrando. O clube tá bombando, tá lotadão. Normal, as gatas descendo até o chão, vão descendo até o chão, se quebrando. Várias, ou várias mina gata, várias, várias mina gata. O baile não para, não vai parar, até 6 da manhã vai continuar. Cheguei pra curtir, aproveitar, quero mais do que uma cinco. Se pá, o som tá rolando, ela se quebrando pra mim, pra tu. Pra quem tá olhando, eu sigo tomando, a mente chapando, sempre nos pano. Eu e meus mano, de olho nas beldades, só observando as solteiras que tão divando. Se tem sobrando, chego e faço a minha jogada na mais gata. O clube tá bombando, tá lotadão. As gata descendo até o chão, descendo até o chão, se quebrando. O clube tá bombando, tá lotadão. As gata descendo até o chão, descendo até o chão, se quebrando.